igreja orou, o coral cantou, o pastor ensinou como se deve andar. A emoção terminou, ali todo mundo e a mocidade se pôs a cantar. Ela está bem trajada, de vestes brancas e o noivo a seu lado. É maravilhoso quando chegar a noiva com Cristo na mansão real. O grande banquete preparado está, que dia glorioso.